se brincar de esconder. E a lua no alto do céu, meio tímida, faz parecer que o sol logo já na aurora. Horizonte em curva se dá. Tímida faz parecer que o sol.